Controle Salvador, Gol 9643. Pois, solicito autorização de reboque para o pátio 3, posição 5. Ok, só me confirme o gate que o senhor se encontra no pátio principal. Pátio 2, ou gate 2. Ok, do gate 2 para o pátio 3. Só um instantinho, o uísque e Juliette Índia. Estou na guarda. Confirmando o gate para o TAM 3152, é o 10, ok? Afirmativo, continua a Alfa, levando a Juliette para o 10, TAM 3152. O Whisky Juliette Índia, previsão para iniciar aí o reboque, mais 4 minutos, temos a aeronave aí que está se dirigindo para o gate 01, o Whisky Juliette Índia. Eu já estou pronto para reboque, então aguardo, certo? Voo no 805, no solo 34, autorizado táxi via Alfa e Juliette, gate 01. Alfa e Juliette para 01, voo no 805. Torre, boa noite, Tan 3. 600, alvo avistado. Boa noite, Tan 3600, avistado, ajuste no 0 no 8, tá livre o pouso na 1 no 0. Entra 1 no 30 graus, 079. Pouso na 10, Tan 3600. É o voo 9279, requestionamento 04. Voo 9279, no portão 4, está autorizado, chame para o táxi. Livre para o requestionamento, chama para o táxi, voo 9279. O TAM 3600 solou aos 36, táxi autorizado via Alfa Juliette, a remota 1-3 do pátio principal, o TAM 3600. Alfa Juliette, remota 03, o TAM 3600. O 3600, remota 1-3, ok? Remota 1-3, afirmo, ali no pátio principal. Desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador. Brasil, o LS vai chamar o localizador. A aeronave da Gol está iniciando o pushback à sua esquerda. Aguarde só mais um instante a liberação do pátio. Afirmativo. Nave 279, para avisar o plano nave em curta sinal, até quando vem de decolagem imediata após autoridade. Gente, observe o pouso do Airbus da Oceanair na curta final, após estar autorizado a alinhar e manter 1-0, o voo 9279. Após o pouso do mapa na curta final, alinhar e manter 1-0, na curta final. Salvador, fala, é o Mike X-Raycock. Prossiga. Solicito reboque da posição 14 para o 9. Aguarde, temos tráfego que vai cruzar o pátio principal. Sem problema. O Ocean é 6258, seu solo aos 45, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Vai via Alfa, reporte antes da Juliette, 6258. Agora 14-26, voa 63, boa noite. Boa noite. Voo no 714, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador. 2000, autorizado LS, reporta no localizador, voo 1974. Ano 20 graus, 109. Decolagem do 10, com a 1979. Salvador, muito boa noite, gol no 643, está no final da X-Ray, 1-0. Boa noite, gol no 643, o ajuste é no 0-8, aguarde pista livre. Gol no 0-8, aguardando, no 643 é gol. No 643, pista 1-0 livre, autorizado o pouso, o vento é 1-30 graus, 1-09. Gente, está autorizando o pouso para o gol 1-643. 9279, decolado 146, chame o controle, 120, decimal 8. 208, obrigado, uma ótima noite. Boa noite. Gente, o 6258. Observe o Boeing da Webjet que está sendo rebocado para o Pátio 3. Assim que o tráfego livrar o eixo da Juliette, prossiga para o Gate 11, o Chené 6258. Mas o Webjet prossegue para o 11, grato. Ó, nossa escuta está autorizada, vou dar presente direto da El. Poderia confirmar a frequência do controle de Salvador para o voo 9279? 120.80. Foi 1208, obrigado. Ela. O voo 9279? 9279, contato radar, submantém o nível 360, vou dar. Confirme? Suba e mantenha nível 360, está presente, está autorizado voar da El. Positivo, 360 da El, da presente, sem restrição, voo 9279, muito obrigado. Estabilizou no localizador e glide. Sino 4, complete LS, chame a torre, 1-8-6-12, vou no 714. 8-6 vai chamar, obrigado. Torre de Salvador é o gol 1-7-1-4, estabilizado e LS da 1-0. Boa noite, gol no 714, aguarde a pista livre, ajuste no 08. Aguardando no 08. O gol no 643 no solo 49, táxi via Alfa e Juliette para o gate 03, gol no 643. Alfa e Juliette para o gate 03, gol no 643. Mike XA Fox, autorizado reboque para o gate 9. Obrigado, vai ser fácil. O 714, livre o pouso na 10, o vento é 120 graus, 09 nós. Livre pouso na 10 para gol 1714. Chame Recife, frequência 1251, alterne 13325, boa noite. 251, 3325, gol 9279, obrigado, uma ótima noite. 714 no solo 53, táxi autorizado via Alfa Juliet, o gate é o 02. Oi, Whisky Juliet Índia, no pátio 3, posição 5, no terno do reboque. Muito obrigado e uma boa noite. Ciente, igualmente, Whisky Juliet Índia. Salvador, TAM 3152, nível 330 para Marcel. Salvador, TAM 3152, boa noite, nível 330 Marcel. Boa noite, o TAM 3152 está autorizado, Maceió, nível 330, via Peruísque 58. A decolagem da 1-0, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. o controle 120.8 e acione 5123. 330, outro 2558, Maceió, decola 10 com a esquerda por Caracaju, transponder 5123, controle 120.8, TAN 3152. Correto, TAN 3152, chame pronto para o pushback e acionamento. Chama lá, TAN 3152. 10 minutos de reboque, X-Ray Fox, obrigado, boa noite. Igualmente, X-Ray Fox. Controle Salvador, boa noite, objeto 5899, informação Delta. Objeto 5899, boa noite, acione a identificação, desça para 2000 pés, chegar a Mari, 1018 hoje. 2018 na Mari, pode mais rápido? Tá autorizado. Na Projetap, descendo para 2018 hoje, objeto 5899. Boa noite, 1805, centro de informação Delta, autorização Natal no 01. Sente, 1805, autorizado Natal, nível 370, via Pesolô 10. A decolagem da 10, curva à esquerda, subida Fuca, transição Zipar, o controle 120.8. Acione 5120. Autorizado 370, Natal, Upper Zulu 10. Decola a pista 10, curva esquerda, Fuca, transição Zipar 20, 8 ao controle, 5120, transponder 1805. Correto, chame pronto no gate 01, 1805. Vai chamar 1805.